Leis que protegem os manguezais? Os manguezais são protegidos por dispositivos legais, entre eles a Constituição Federal de 1988, que assegura a proteção da zona costeira, considerando-a como patrimônio nacional. Segundo o CONAMA, número 004/85, o manguezal é uma área de reserva ecológica. O manguezal foi incluído no Código Florestal Brasileiro como Área de Proteção Permanente, APP, pois é uma área que deve ser preservada devido sua importância ecológica, além de oferecer bens e serviços ao homem. Lei Federal nº 12.651/2012. Alguns manguezais no Brasil estão inseridos em unidades de conservação, os SEIS, sendo 83% de uso sustentável e 17% de proteção integral. A Convenção de Ramsar, 1996, e o Plano de Ação Nacional para Conservação das Espécies Ameaçadas e de Importância Econômica do Ecossistema Manguezal atuam na conservação dos manguezais brasileiros. Porém, podem ser realizadas intervenções nos manguezais de baixo impacto ambiental e de interesse social. No entanto, mesmo sendo protegido por lei, vem sendo utilizado de maneira desordenada, de modo que daqui a alguns anos sua maioria pode desaparecer.